Nerd Connection, no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerd! Sim, aqui é a Lotone, o Jovem Nerd, mais uma vez com vocês no nosso Nerdcast, na nossa Nerd Connection. Aqui é Carlos Volta, eu fico bêbado com duas CDs. E aqui é Azaghal e meu doce preferido é pudim. Começando, podemos falar de Rock Balboa. Sim, sim, Rock Balboa claro. Está de volta e Azaghal tem a notícia. O que aconteceu com o Stallone? Bem, Rock Balboa é a tentativa desesperada do Stallone de se recuperar. Ele vai pra lona, com certeza. E vamos à sinopse. Rock Balboa está aposentado, mas quando a grana encurta, ele decide voltar aos ringues novamente. Olha. Rock Balboa enfrenta boxeadores inexpressivos, o que lhe garante alguns trocados. Mas tudo pode mudar quando ele recebe uma oferta milionária para enfrentar o campeão peso pesado Mason The Line Dixon. Aí eu pergunto. Então deixa eu perguntar. O cara é um boxeador fracassado, porque ele fracassou, voltou lá pra aquele, morar debaixo do viaduto, Largo do Machado, não sei o que. E o cara vai lutar boxe e assim, qual é a chance de chamarem um cara desses pra lutar com um campeão, sabe? Qual é a chance do Mike Tyson hoje lutar com um campeão dos pesos pesados? Não, nem. É, sei lá. A coxa do Pelé joga passar a bola debaixo da perna do Ronaldinho, né, cara? É claro, era muito melhor se chamasse ele pra, sei lá, lutar no Ultimate Fighting ou no Pride. Aí era normal. Aí morria. Ah, mas ia ser muito maneiro. Ô, Carlos, como é que eles queriam mostrar o Stallone? A ideia do filme é que eles queriam mostrar o Stallone como teve a volta um tempo atrás do George Foreman. Lá também, nos seus 50 e poucos anos, voltou os links. Puta, mas isso é especialidade, cara. Quantos anos o Stallone tem hoje? Quantos anos? Stallone deve estar com seus 60 anos. Puta, 60 anos. Ele tá velhaco mesmo. Você já viu? Ele tem mais ou menos a mesma idade do Schwarzenegger. Você já viu as fotos dele no ringue? Ele tá com um corpo de pedreiro. Ele tá triste, tristeza. Tá um corpo de pedreiro. Ele tá tristeza. Aqueles músculos que. Peraí, esse músculo não é aí, cara. Como se fosse um desenho do Rob Liefeld, cara. O cara não sabe onde tem músculo. Mas, e aí, o que acontece? O Rock vai lutar com um peso pesado mega foda e aí... Ah, o Sly tá com 60 anitos, hein? Confirmado. 60 anitos, que ótimo. E o Clubber Lang? Clubber Lang, pra quem não sabe... É aí que tá. Clubber Lang vai estar no filme. Vai estar no filme. Mas vai lutar. B.A. Barcos. Não, Clubber Lang... Segundo os sites de cinema, vai ser um comentarista da luta. O que é uma coisa mais inteligente de se tornar depois de ficar lá. Vai ser ótimo, porque médio. A gente vai ficar lá, vai ficar o tempo inteiro falando. Vai ser muito bom. Filho do Fool, né, cara? Pra quem não sabe, olha só. Pra quem não sabe, o Clubber Lang é um personagem feito pelo Mr. T. Sim, Mr. T não é um personagem, é o nome do cara. É aquele negão... sinistro de barba com aquele moicano que fazia o BA no Esquadrão Classe A. Ele fez Rock. E os cordões. Isso. Os cordões de ouro são um detalhe. Qual foi o Rock que ele fez? Rock 3. Pra quem não lembra, ele é aquele que falava: eu quero você, Rock! Eu quero você! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! A dublagem da Sessão da Tarde era assim. Ele falava com essa voz de marca. E aí tem outros personagens confirmados. Que é o Polly, o cunhado bêbado dele, que dorme no sofá da sala. E o Duke, que pra quem não sabe, o Duke é o corner man, que leva a cuspida. Aquele cara que fica lá de massagem, segurando o baldinho. Agora, eu acho que devia ter, cara, eles tinham que colocar de volta também o Mike e o Apollo. O Apollo e o Yoda, os três espíritos no corner. Pois é, né, cara? Sem esses não vai dar. Aproveita certo. E bota também a mulher dele, que vai estar morta no filme. Pois é. E dessa vez ele vai gritar Adrian com uma vontade enlouquecida, né, cara? Vai gritar pro além. Vai né, gritar? Pô, vai ter que gritar pro inferno pra aquela mulher voltar, cara. É, porque, olha só, porque a Adrian não morre no Rock 5. Ela vai começar... Não, ela morre no Rock 6. Ela, então, ela... ela vai estar morta. Então, é, ela vai morrer uma... entre o 5 e o 6. Então isso foi uma decisão de roteiro, do roteiro de filme, não, não foi... Não, isso foi uma decisão dela que não quer participar dessa parada, meu irmão. Por quê? Ela quer fazer 40 rocks, né, lá, velhinha, trabalhando na puta da pet shop. Tá brincando, a mulher pulou fora. A mulher é prima do Coppola, cara. Você vai fazer quantos rocks? Mas olha só, esse. Porque, assim, por que, que existe esse filme? Por que, que Rock 6 existe? Está existindo? É alguma coisa a ver com Contender? Não, eu acho que não tem a ver com Contender. Eu acho que tem a ver com política. Ninguém votaria se tivesse instalando para governador da Califórnia, por exemplo. Então ele tem que continuar tentando. Keep trying. Ah, não sei, cara. Ele deve estar bem de vida, cara. Ah, fala, cara, eu sei que Rock Balboa não é o pior. Pior, pior é Rambo 4. Rambo 4, Rambo 20, né, cara? Qual é o Rambo agora? Pera aí, olha só. Então, calma aí. Em relação ao Stallone, temos Rock 6, que está sendo gravado, não temos como fugir disso. Infelizmente, não, Rock 6 está em pós-produção. Pós-produção, ou seja, por pior que seja o Rock 6, todos nós vamos ver pelo bizarro, pelo menos. Claro. Né? Tem que ver. Não tem escapatória de Rock 6. Agora a pergunta é, vamos ter escapatória de Rambo 4? Rambo 4 está em pré-produção. E os dois parece que são para esse ano, 2006. Eu tenho uma dúvida. Qual é a dúvida? Sim. Os dois filmes estão sendo escritos pelo Stallone? Cara, pelo que eu vi, parece que o Rock é Stallone total. É, o Rock é produzido, é direção, dirigido, é roteiro, é coreografado, é tudo isso do Stallone. É Rock 1, cara. Rock 1, ele fazia coreografia, fez roteiro, fez direção e o cachorro era dele. Eu quero ver se vai pro Oscar, então, né? Como o Rock 1. Tá, cara, ia ser muito bom, cara. Já pensou? Ia ser demais. Agora, o Rambo. Fala do Rambo. O Rambo eu não sei dizer. Mas o Rambo, assim, o Rambo já teve um roteiro que foi divulgado e eles desistiram. Ah, isso é excelente, cara. Isso é excelente. Eu vou pegar aqui a sinopse do roteiro e ler. Olha só. Rambo, Sylvester Stallone, John Rambo. Falar em Sylvester Stallone e John Rambo, o Stallone, cara, vocês já perceberam que ele tem uns nomes espetaculares pros personagens dele? Tipo assim, quem se chama Rambo, cara? Quem se chama Rocky? Quem se chama Kit Latura, cara? Peraí, você dá onde? É do Cobra, né? Não, no Cobra é o melhor que... No Cobra é Marion Cobretti. Kit Latura é naquele que ele tá no metrô lá no túnel e o túnel cai. O nome dele é Kit Latura, malão. Ah, o do túnel. Daylight, isso aí. Cara, ele gosta desses nomes bizarros, mas vai. Não, ele deve escolher, ele deve fazer questão, mas vamos ao sinopse. Rambo agora trabalha para a ONU. Essa é a primeira história. Quando terroristas islâmicos tomam de assalto a instituição e colocam o mundo em xeque. Olha! Rambo tentará, sozinho, entre parênteses, então desarmá-los, sabendo de antemão que o filho afegão que ele havia adotado no Rambo 3, Tomask, faz parte do grupo de terroristas. Aí alguma alma muito caridosa falou, vocês estão completamente loucos. Porque esse é o pior roteiro do mundo, cara. Caraca, peraí, calma aí. Peraí. Duro de matar. Isso é duro de matar. É ou não é? Cara, eu não sei. Isso é duro de aturar, né, cara? Porque um roteiro desses... Cara, sozinho. É muito fraco. Se ele estiver descalço, então, cara... Aí vem a trama atual, sabe? Peraí. Não sei se vai permanecer. Aí, peraí, calma aí. Aí eles desistiram. Não, não vai rolar mais. Desistiram. Isso. Não vai ser mais isso. Isso. E aí vem a melhor. A trama... O Rambo, ele tá voltando às origens dele. Essa é a nova trama. O Rambo, não. O Sylvester Stallone, ele tá voltando. Ele deve dormir todo dia na posição fetal. Porque ele tá voltando tudo ao início. O Rambo agora é assim. O Rambo assimilou o modo de vida americano. American Way of Life. Passou os últimos 15 anos com a família em relativa paz. Que família, né, malandro? E até então não tinha nada. Ele tá com o General Troutman. Ele trabalha em serviços menores pro exército. Mas esse mesmo trabalho força-o a transferir-se com a família ao interior do país. Aí, cara, aí vem a melhor parte, isso é muito bom, cara. Lá, um índio navarro ex-boina verde é atacado por racistas brancos. E o herói, Rambo, arrisca a própria vida não apenas para defender o índio navarro ex-boina verde, como também para resgatar a sua filha de 10 anos que foi tomada como refém por racistas brancos. Que fique bem claro que são racistas brancos. Porra, os caras são... O que que é isso? Os caras são de duro de matar pra... Armando, aquele do Schwarzenegger. Não, cara, eu queria saber... É, exatamente, para matar. Eu queria saber qual é a chance do John Rambo ir morar numa cidade onde mora um índio navarro ex-boina verde, cara. Ah, cara, é Hollywood. Tá parecendo aquele filme do Viggo Mortensen, eu não sei qual é o nome, que ele mora numa... Eu não vi o filme também. Mas ele mora numa cidade de interior e é dono de um boteco. E assalta um boteco e ele... ele joga café nos caras e dá com a frigideira na cabeça do outro. Tá parecendo isso, né, cara? Marcas da Violência? Não era isso? Eu não sei, cara. Você não lembra? História da Violência. History of Violence. O nome em inglês. Então deve ser Histórias da Violência, o pedaço. É, alguma coisa é recente, né? É que o filme é recente. Do ano passado. History of Violence. Vai ver que eles vão fazer também um Brokeback Mountain. Ele e o Indy Navarro trabalhavam na montanha. Então... Não, pô, esse é muito maneiro, né, cara? Ele com o Troutman. Eles trabalham eles trabalham numa fazenda de tanques de guerra, e um toma conta dos tanques e outro sobe na montanha. Só um detalhe, não é o Stallone que escreve o roteiro. Não é o Stallone. Não é o Stallone que escreve o roteiro, não. É porque o Stallone, ele não... Ele como produtor. Além de estrelar, ele é o produtor do filme. O Sly, ele não escreveu o Rambo 1 First Blood também. O roteiro é adaptado, né? O Rambo 1? Não sei. O Rambo 1 First Blood... É um roteiro adaptado, não é um roteiro original do como Rambo, sabe? Ele adaptou o roteiro? Não, é adaptado por outra pessoa. Ah, tá. Só Rock. Mas ele escreveu muito filme, cara. Olha só, ele escreveu aquele Cliff Ranger, que ele fica escalando. Ele escreveu o roteiro de Rock 5, Rock 3, Stallone Cobra, Rock 4, Rambo 1. Ué, então ele escreveu... Rambo 2. Ele escreveu o roteiro de Rambo 2, calma aí, por isso foi aquela beleza. Ele escreveu o roteiro de Stayin Alive, que é a continuação do Saturday Night Fever. Isso é inacreditável. E ele aparece, ele esbarra com o John Travolta na rua. Ele é diretor do Stayin Alive. Não, como assim? É, cara, ele é diretor. Sylvester Stallone, diretor do Stayin Alive, que é a continuação do Embalo de Sábado à Noite. Ele dirigiu Rock 1, dirigiu Rock 2, dirigiu Rock 3, Rock 4. Foi diretor do Stayin Alive, dirigiu Rock 4, tá dirigindo Rock Balboa, que seria o Rock 6, o nome é Rock Balboa, e tá prestes a dirigir outro filme aqui, Poe, que deve ser sobre o Marino Popeye, alguma coisa assim. Tipo, Sly is Poe, sabe? Sylvester Stallone é Popeye. A única coisa que eu sinto pena do Sly é, assim, da geração brucutu que a gente assistia e tal, é ele nunca ter feito um filme com Arnold Schwarzenegger, né, cara? Eu acho que era o sonho de todo mundo daquela época, né? Porque existia um boato que eles odiavam, né, cara? Existia. Você lembra dessa parada? Lembro. Que eles não podiam... O que existia também era que era aquilo, o orçamento pra um filme desse, na época que eles estavam fazendo sucesso, tinha que ser um orçamento, porra, absurdo. Que só de falar ali, cara. Explodia as salas do cinema. Os caras eram o top de linha da parada, meu. Não apareceu ninguém pra arriscar, esse foi o negócio. Nenhum produtor arriscou isso. Aí depois entrou aquela veio a decadência dos dois, os dois pararam de fazer tanto sucesso. O filme assim que eu lembro que o Stallone decaiu foi quando ele decidiu fazer comédia. Ah, é Oscar, Minha Filha Quer Casar. Exato. E que filme ruim, cara. Pare, Tira, Mamãe Atira. Não, Mamãe Atira, e daí, meu amigo, é um carro sem freio numa ladeira. Exato. O cara fez aquele Copland, o cara engordou e virou policial bonachão. Depois ele fez Detox, cara, que é Alien sem monstro. Não, Detox, cara, foi direto pra locadora aqui no Brasil, cara. Então, não, passou no cinema, eu vi no cinema. Não, você tá louco. Vi? E você viu no cinema? Cara, eu sou um entusiasta do Sylvester Stallone, eu vejo tudo que ele faz. Meu Deus. Pô, eu cheguei a ver o Alta Velocidade no cinema. Ah, eu não vi aquele do Cavanhaque, sabe? Do Cavanhaque era Get Carter, não era isso? Get Carter. Eu não vi esse filme. Então, pra fechar esse papo de Stallone, cara, o que, que você acha que deve acontecer no final do Rocky Balboa, o último filme lá da série? Tem que morrer, pelo amor de Deus. Cara, eu não acho, cara. Peraí, olha só, ele morre. Presta atenção. Eu acho que ele devia ir no final do filme, presta atenção. O final é genial, cara. Ele no final do filme leva tanta pancada na cabeça que ele inventa um grill inclinado onde a gordura escorre e você não fica mais doente, cara. Ai, ai, ai. É, perfeito. Eu ia falar, eu ia inventar um final, cara, mas esse é o melhor de todos. Mas já pensou? Cara, o Stallion Grill, sacou? The Stallion Grill.